Olá para você do outro lado. Finalmente voltamos com o Vira Página, mas antes de começar o episódio, um recado. Houve um pequeno problema de perda de arquivo. Os primeiros 30, 40 minutos do áudio original simplesmente sumiram do meu computador. Mas mesmo assim, tem bastante material, o episódio saiu do mesmo jeito. Como perdemos o começo, contextualizando aqui, hoje. O Vini, a Karina e eu estamos falando um pouco sobre as manias dos leitores, tanto as tranquilas quanto as não muito saudáveis. Eu acho que é só isso de recado. Já tem o próximo podcast gravado, provavelmente a gente não vai mais dar esses hiatos tão grandes. E bora para o episódio. Valeu! Vira a página. Agora voltando, eu não tava gravando essa toda, tá? A gente tá falando dos marcadores de página. Quando é a pauta, o filho da puta não grava. O Craig saiu sozinho. Tá, vamos voltar. Eu acho que o Godoca não falou onde que ele costuma ler. Ele lê no hospital só? Não, eu leio na minha casa e no hospital quando dá tempo. Eu sempre levo o livro pro plantão. Mesmo, por exemplo, os plantões de sábado, que eu não consigo nem respirar direito, eu sempre levo um livro. Às vezes tu leva o livro para passear, então. Basicamente. Que nem eu. Ou para botar, tipo, sei lá, ele vai ler a Bíblia de sangue, daí ele põe em cima na mesa dele no consultório, que é pra assustar Eu o levei. cristão que entra dentro do consultório. Eu lembro, na época os plantões estavam muito cheios, eu levei o evangelho e eu deixava em cima da mesa. Olha que bonito. Bonito. Tava lá o cenobita com o peito aberto, fazendo pose sacra, e a galera olhava, regalava o olho e continuava o atendimento. Bom, sou professora de literatura, né? Então eu carrego o livro sempre comigo, né? É normal. Inclusive, às vezes, quando os alunos estão fazendo prova, em vez de eu ficar cuidando se eles estão colando ou não, porque na real eu não tô nem aí para isso, eu fico lendo alguma coisa. Mas o Kindle eu carrego mais porque ele é mais leve, né? Agora não tenho mais carregado tantos livros, não. Enfim. Eu não tô carregando o Kindle porque eu ainda vou comprar a capinha. Eu acho ele frágil demais. Ah, é. Mas o meu Ele é tem pelado. capinha. O meu tem uma capinha bem boa, então. Que é artesanal, feita pela minha amiga Carol. Ah, vou deixar até o site da Carol aí pra galera. Porra, se ela vende capinha, eu Deixa quero, hein? aí. E o Kindle, se estiver ouvindo, Kindle, e quiser nos patrocinar, Nos olha aí, ó. patrocinar. Fica essa oportunidade aí. Até porque o meu é sem luz, eu quero com luz agora. O meu é basicão, meu basicão. Se quiser passar um pra gente aí, entendeu? Puxa o meu nome na Amazon. Porra, eu mereço o Kindle. Ah, eu mereço mais, eu leio muito mais que tu, nem vem. Eu Eu compro. mereço mais porque eu não tenho Kindle. Ok, tu merece mais, Vini. Eu e Não o tenho Edson. Kindle. Vou fazer assim: eu e o Edson ganhamos novos Kindles. A gente dá os nossos velhos. É pra ti. Pronto. Fica com É o dois. Vini do Restolho, vai ser meu nome. O cara é trash, ele só compra livro em sebo e ganha coisa usada. Isso aí, tô aqui usando um blusão da minha tia dos anos Inclusive, assim, 80. se ela fizer umas capinhas artesanal nesse estilo aqui, ó, eu aceito. Eu aceito. Pode levar pro plantão. Ai, que legal essa. Interessante, isso aí não vai assustar ninguém, não. Imagina. Inclusive, aí, criançada vai adorar. E o Kindle é pequeno, eu ainda posso falar que foi feito de couro de bebê. Olha ali, cara. Que maravilha. Enfim. Mas e aí, marca páginas. Vamos falar do. Bom, eu ninguém precisa saber onde eu leio também, né? Porque Ah, ué, mas mas onde é tu que tu falou lê? na cama? eu leio na cama, mas eu gosto de ler no sofá, cara. Se eu tivesse uma poltroninha do papai, sabe? Eu acho que a minha vida ia ser muito mais feliz, porque dói muito pescoço ler deitado, cara. Eu não sei, não me é confortável. Eu ainda acho que eu ia preferir ler numa poltrona do papai e deixar o livro nela, assim, e usar ela só pra sentar e ler. Eu sento na cama pra ler. Quando eu leio no sofá, eu sento na poltrona. Que eu poltroninha. Também. Aqueles sofás de casa de roça, sabe? Aquele sofá de braço de madeira. Sim. Eu tenho desses aqui. Ai, tem um detalhe. Se eu tô no sofá lendo... Olha que absurdo, gente. Mas tem alguns sofás que não tem braço, né? Caraca, maluco. O preço de uma poltrona é o preço de um Kindle. Não, então... Manda uma poltrona pra mim, esquece o Kindle. Ai, meu Deus. Olha, o Vini está loucaço hoje. Então, eu, quando eu comprei sofá, tinha que ter braços, porque eu só consigo ler se eu apoio o meu braço no braço do sofá ou da poltrona. E se eu estou lendo na cama, eu preciso apoiar os braços. Então, eu tenho uma mesinha de café da manhã, que às vezes eu coloco... aberta na cama. Ai, gente, sou doida, né? Mas é. Não, eu pensei em comprar uma mesinha dessa de café da manhã exatamente pra mesma coisa. Ou pra apoiar o livro. Ou pra deixar o computador em cima. É, pra apoiar o livro. Falou com a não. E se o livro é muito grosso, tipo, quando eu li It, tinha que ser na mesinha, porque senão dói o braço. Uhum. É porque o It, ele não é um livro, né? Todo mundo sabe que ele é um tijolo. É um tijolo, exatamente. Eu mandei uma foto aí do. Eu tô sentado numa poltrona igual essa que tá na minha frente aí. Sim. É onde eu uso pra ler, porque do lado, um dia mais nublado, um dia mais escuro, porque do lado ficou abajur. Quando o dia tá claro, eu sento ali onde tem aquelas almofadas que a Diana tá no quinto sono ali, porque tem a mesinha do lado pra deixar os livros. Ah, sim. Muito bem, muito legal. Essa é a parte triste do cara ter gato, né? O gato não tem senso de propriedade, então a cadeira, poltrona, sofá, os livros não são teus. Eu não sei se você percebeu, mas tem dois gatos usando meu sofá, e tem um gato usando o cobertor que eu estou usando. Tranquilidade. Uhum. Tu tem três gatos, né? Já devia estar com o gato. Como eu tenho plantas, eu não tenho gatos, eu tenho plantas, é mais tranquilo. Inclusive, minha orquídea está linda. Eu tenho problemas com plantas, né? Não sei cuidá-las, enfim. Tu não gosta de plantas cavalgando cavalos e segurando armas também agora? Não, eu gosto de plantas, mas o meu problema é que... Só no prato. Eu às vezes me esqueço que elas existem e esqueço de cuidar. Daí quando vê elas morrem. Ah, então não é tu que tem problema com as plantas, é as plantas que tem problema contigo. Também. Concordo. Enfim. Mas os marca-páginas. Valeu. Ah, sim. Sobre queimar a família das pessoas que usam. Aquela parte não tava gravando. Recibo do mercado, papel higiênico e coisas e tal. Cara, isso é um bagulho que me irrita demais, cara. E, tipo, eu sei que o livro é da pessoa, que ela marca a página do jeito que ela quiser, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas, assim, toda vez que eu vejo um negócio desse, assim, acho que um vaso estoura no meu cérebro, assim, tipo, eu tenho um pequeno AVC, sabe? Eu acho um treco muito irritante. E, tipo, é muita falta de, tipo, assim, cara, pega um papel, escreve, assim, sei lá. Não sei. Tá, então, peraí. Deixa eu dar um pequeno inferno, Vini, de coisas que eu já usei de marca-página. Recibo de mercado, papel higiênico, conta de luz, abaixador de língua, carta de baralho, carta de tarô, papel aleatório rasgado, pedaço de rolo de papel higiênico. Isso porque eu tenho... Tu usa isso? Eu já usei essas coisas de marca-página. No momento eu tô usando um pedaço de receituário rasgado pra marcar uma das páginas. E isso porque eu tenho uma pequena coleçãozinha de marca-página. Ah, olha ali, ó. Porque a pessoa não tem marca-página dela, usa essas coisas. Mas quando a pessoa tem... Ah, eu tenho outras marca-páginas bonitinhas. Eu tenho uma coleção de marca-páginas. Tem uma pasta onde eu, onde eu coloco os marca-páginas com um... Sabe aquelas coisinhas, aqueles álbum antigo de foto que a gente colocava o... Ai, como é que é o nome daquilo, meu Deus? Que a gente cola na... Papel virtual? Que a gente cola na folha. É um triângulozinho assim. Como é que é o nome daquilo, meu Deus? Ai. Triângulo que cola na folha? Isósceles. Não, que é tipo uma moldurinha assim, que tu consegue prender. Ah, tá, tá, como tô é que ligado. Não... Que tu encaixa isso, ele como na... é que é o nome disso, ó? É... Se você nasceu nos anos 50, por favor, entre em contato com o monstro. Eu não faço a menor ideia. Eu comprei até no Mercado Livre. Eu chamaria de moldura. Não, moldura. Tem um nome específico. Eu comprei até no Mercado Livre isso. Até isso eu me prestei pra fazer, entendeu? Comprei no Mercado Livre. Tá, mas tu usa o teu marcador de página ou não? Eu uso o meu do blog às vezes. Às vezes eu uso recibo de... de, sei lá, supermercado. Às vezes eu uso um papel que está por aí. Às vezes eu uso um lápis. Quando eu, sei lá, vou lá fazer um chá, boto só um lápis assim no meio do livro rapidão pra... a fazer o chá, ou o celular. Não é bonito, não vou mentir. Ah, sabe eu, que eu tenho a coleção de marca-página, e assim, se tem marca-página repetido, eu uso repetido. Isso. Caso eu esteja usando algum marca-página da coleção, eu uso feio. Tipo, aqueles, aqueles que ficam na cultura, aqueles feios ali, de promoção, sabe? Aquelas coisas que vem da Amazon com os descontos atrás, que é marca-página também. Essas coisas. Não, é que eu... Eu acho que vocês têm um probleminha. Eu acho que tu queimaria a gente. Eu parei pra pensar no que eu faço. E daí eu ia dizer assim, não, eu tenho probleminha. Porque assim, ó, não basta só ter que ser um marca-página, mas tem que ser um tipo específico de marca-página. E eu já vou dar um exemplo. Por exemplo, os livros eles não têm todos o mesmo tamanho. E eu não gosto de usar tipo marca-página muito grande em livro muito pequeno. Então, por exemplo, sei lá, se eu vou ler um livro pocket, eu gosto de um marca-página que seja, sei lá, uns 4 milímetros maior que o livro, assim, sabe? Tipo, pra que fica só uma partezinha do marca-página pra fora, que é pra eu saber que página que ele tá. Assim como, tipo assim, se eu vou ler um livro da Record lá, que é um livro grande, não necessariamente o marca-página precisa ser do tamanho do negócio. Mas, tipo, daí vai ser um marca-página grande e mais grosso, que é pra poder achar a página que eu quero mais fácil. E não só isso, como também tem um outro problema muito grave, que eu tenho uma leve tendência a preferir marca-páginas que tem um lado com uma estampa e no lado contrário não tem nada. Tipo, que não seja o lado branco, ou que seja uma cor clara e chapada. Por quê? É a tática de usar uma marca-página. Eu deixo a parte da estampa virada para onde eu tava lendo e a parte branca pro outro lado. Então, sempre quando eu for abrir o livro, a parte estampada vai estar apontando para onde eu tava lendo. E aí a minha memória, que não é uma memória de peixe, eu juro por Deus, ela não, eu não vou me perder, tipo assim, ah, eu tava lendo aqui, ou ah, tá, comecei a ler, deu não, peraí, vou ter que voltar uma página para mim pegar o tranco na história de novo. Porque às vezes tu tá lendo ou tu parou de ler há muito tempo o livro e tu não lembra o que tu tava lendo. Tu não lembra onde tu parou. Então eu uso a tática da estampa sempre apontada pra onde eu tava lendo e a parte branca sem nada pra onde eu já passei ou pra onde eu vou passar ainda. Cara, e eu achei que eu era louca. No momento eu tô usando um marca-página bonitinho desse que vem com o livro, que é a foto da Annabelle real. Eu não sei por que eu tô fazendo essa tortura comigo mesmo, toda hora que eu tiro o marca-página, até aquela boneca do Satanás brilhando. Mas, o que eu ia falar mesmo? Ah, é. Uma divergência minha com o Vini. Eu enfio a marca-página tudo dentro do livro. Eu não gosto de deixar bordinha, porque essa bordinha estraga, porque eu não sei... ser uma pessoa cuidadosa com as coisas. Então, o que ficar pra fora vai dobrar, vai estragar. Se foto, ele vai abrir, vai fazer aquela, né? Arrancar a estampa. Então, eu deixo tudo pra dentro, olha que coisa linda. Aí eu vejo a lombada do livro ali e abro, entendeu? É só porque é um cartão grossinho. Então, na hora que você bota o livro na perpendicular, ele abre mais ou menos aquela página. Depois de achar. Não. Quanto a isso, eu concordo contigo quando... o marca-página é menor que o livro. Agora, se o marca-página é maior que o livro, daí eu não gosto dele, tipo assim, que nem eu falei, sabe? Tipo um dedolão, assim, fora do livro, de 10 centímetros sobrando, sabe? Tipo, pra que isso? Agora, se o marca-página é menor do que o livro, aí eu deixo ele todo escondido dentro do livro, só com aquela a partezinha do cartão ali aparecendo. Tá, eu lembrei do nome do negócio que eu compro. Cantoneiras. Meu Deus. Ó, eu compro as cantoneiras. Mas isso é pra capa de livro, não é? Calma, eu compro as cantoneiras de papel. Cantoneira? Eu já imaginei uma chinesa, uma cantonesa ali parada no canto. Eu já vou mostrar a cantoneira pra vocês. Eu compro. Nossa, eu tô vendo as cantoneiras de papel aqui. Eu compro, daí colo numa folha preta e coloco os marcadores na pastinha. Ficam tri bonitinhos. Esses são os da coleção. Os marcadores que eu uso pra leitura são os do meu blog, porque daí eu tenho vários, né? E posso imprimir outros quando eu bem entender. Então, mesmo que estrague um pouquinho ali, se eu coloquei acima ali, né, da altura do livro, eu tenho diversos ali para usar. Só que nem sempre eu uso marcador, porque se o marcador não tá à mão, às vezes eu uso, sabe o quê? Vocês já viram como é que é... Você dobra a página do livro? Não, jamais. Isso tem vontade de dar voadora na pessoa. Jamais, não dobra. Eu gostaria de fazer um breve testemunho de uma vez que eu emprestei um livro. E aí a pessoa, ela não usava marcadores de página. Ela usava, sabe a orelha do livro? Ai, o pior ainda. Nossa. Ela usava a orelha do livro. Só que chega um ponto... Até a página 50 vai. Em que a orelha do livro, ela não consegue, ela não fica confortável para o livro. Sim. Tu usar a orelha dele como marca-página. Daí a pessoa dobrou. Ai, não. A página. Nossa, que... E aí, assim, o meu desejo era de mais profunda destruição e sofrimento na vida dessa pessoa, né? Ah, não aparece a imagem? Foi o meu livro Dragões do Crepúsculo de Outono. Crepúsculo do Outono do Dragonlance, cara. Que tristeza. Ai, não. O lance do dragão. Eu. Não, olha o que eu uso às vezes, vocês sabem, aqueles marcadorzinhos de página tipo post-it, que são as flags que eles chamam. Ah, tá. Só da lateral. É, daí às vezes eu uso aquilo ali mesmo pra marcar, entendeu? Porque... E aqueles marcador de página de imã? Vocês já viram aquilo? Eu não consegui usar aquilo. Eu tenho, mas não gosto de usar. Aquilo é tipo... Ele é como se fosse um papel, e daí tem um imã do lado e um outro imã do outro. Daí tu gruda na página... Ah, tipo, eu... Daí o imã fecha e ele segura. Eu não gosto. Só que eu parei a pensar assim, como é que eu vou saber aonde que eu tava lendo? É, eu acho isso muito idiotice. Tá, mas então... Daí vem pra uma outra mania que eu tenho, Vini. Agora eu vou acabar com a tua... Com a história de onde que eu tava lendo. Porque olha só. Sempre termina de ler em página ímpar? Eu não gosto de parar na metade de um capítulo, jamais. Eu só paro de ler quando eu terminei o capítulo. E eu sempre deixo o marcador virado assim pra cima, entendeu? Como é que eu posso te explicar? Nunca na página... No lado esquerdo, entendeu? Ai, como é que eu posso explicar isso, meu Deus? É nos pares? Deixa eu ver agora. Vou ter que abrir um livro aqui pra ver. Não, mas eu sempre vou marcar no início do capítulo, entendeu? E vai estar sempre no ímpar, na verdade. O marcador virado pra cima. Ai, não sei te explicar. Ah, é, e o marcador não pode ficar de cabeça pra baixo. E o lado... Ai, meu Deus, eu sou louca. E o lado brilhoso também tem que estar virado para um lado específico. Você já pensou em simplesmente colocar o bagulho ali e fechar? Oi? É um pouco é bem saudável, assim. Simplesmente colocar o negócio ali e fechar. Eu não ouvi o que você estava falando, que travou tudo aqui. Eu pedi desculpa. O resumo do que eu falei, vocês têm problemas. Perdi o que a Karina falou, desculpa. Você não me ouviu? Eu... Tava travando aqui e eu não tava ouvindo vocês. Olha, que bom, porque, né? Que bom, porque vocês têm problemas. Tá, mas qual que é que vibe que é aí que eu perdi? Nossa, altas especificações pra simplesmente botar um pedaço de papel no meio do livro, cara. Vini. Não é uma conta, não é uma conta, um papel higiênico. Não, é um marca-página, é um marca-página. Só que tem que tá virado para um determinado lado, não pode ficar de cabeça para baixo, claro. Tá virado para meca. Claro, como é que vai, sabe, ficar desorganizado? Eu acho justo esse tipo de padronização, porque respeita uma regra pessoal. Exatamente. Né? Então, tipo assim. Exatamente. E tem mais. Vocês estão usando sextante para colocar também o marca-página? Enfim, aí me deixa. Bússola. Tá, isso quando eu uso realmente marca-página e quando eu não uso essa reguinha aí das flags, entendeu? Porque às vezes o marcador não tá perto de mim. Ela usa um flag, eu imaginei ela ligando aqueles sinalizadores, tá ligado? De navio. Tá, mas as flagzinhas a gente pode botar até no post. Gente, eu super uso isso daqui, é muito legal. Tá, mas não fica uma... No, o livro não fica cheio dessas paradas aí? Então, tem um jeito também. Parece uma jaqueta de franja dos anos 80. Não. É, porra, fica parecendo o Ozzy Osbourne misturado com chiclete com banana. Não, daí, tá porque ligado? Tem também toda uma técnica pras flags, vocês não estão entendendo. E se a pessoa for gótica e não quiser usar cores? Ah, presta atenção. Ó, as flags tu usa assim, ó. Ai, que horror. Eu tenho certeza que quando eu escutar depois esse podcast, vários psicólogos, eu acho, vão me ligar pra ver se eu faço uma terapia, algo do tipo. Ó, as flags é o seguinte, tem várias coresinhas ali, como tu tá vendo. Daí tem que combinar com a cor da capa, senão fica esquisito, entendeu? Se a capa tem tons de azul, tu vai usar a flag azul. Se a capa tem tons de verde, a flag verde, assim por diante. Se... Tá, eu vou ter que ficar comprando essas merda aí enquanto eu tiver livros de muitas cores, porque uma hora vai acabar isso aí. E aí como é que eu faço? Daí tu compra mais, né? Ou tu pode, sabe o quê? Isso não parece muito econômico. Mas, como assim? Não, mas tu não precisa deixar pra sempre no teu livro. Mas como assim? Não, como assim? Você olha o meu exemplo. Um quadrado de papel higiênico é muito econômico. Ah, vai pro inferno. Tá, porra. Mas olha só. É pra ser econômico, não miserável, porra. Porra, eu tô aqui, ó. Usei essa embalagem de Cheetos aqui pra marcar a página, porra. Ai, que nojo, não. É que eu só uso isso daqui, Vini. Assim, ó, por exemplo, se eu vou pra uma discussão de leitura, né, que daí eu preciso, sei lá, ver alguma... Pontuar páginas. Né, daí eu marco, assim... Né? Aí eu acho que faz muito sentido. Faz bastante sentido. Mas às vezes eu tiro com o tempo, assim. Que nem eu lembro que uma vez eu vi na internet todos os Game of Thrones empilhados um em cima do outro, e aí tinha um flagzinho em cada página onde alguém morria. Tá. E aí sim, eram muitos. Né? Mas daí não dá, né? Era mais flag que página. É, antigamente, na época do meu mestrado, eu usava muito essas flags e eu usava uma cor para cada coisa específica, para cada tópico específico que eu queria analisar da obra do escritor que eu estudava. Mas daí, sim, daí tinha laranja para uma coisa, amarelo para outra, porque eu tava, enfim, fazendo uma dissertação, né, de uma obra. Mas agora, que é tipo resenha pro blog... ou organizar alguma coisa para discussão, daí eu prefiro fazer combinandinho, que daí fica bem bonitinho. Uhum. E não pode deixar muito, também tem um detalhe. Agora sim o Edson me mata. Não pode deixar um espaço muito grande para fora da página, a flag. Porque senão quando tu vai colocar na estante, tu vai esmagar a flag e vai ficar horroroso. Então eu coloco assim, ó, uns 2 milímetros, 3 no máximo. Ah, é por isso que vem uma reguinha junto. É, mas tu vai fazendo de olho assim, não... Não, não pode fazer de olho, porque vai ser errado. Tem que medir, tem que ter um padrão pra correr. Não, mas é porque com o tempo tu te acostuma E daí tu nem precisa, entendeu? Tá, mas e tipo assim, se tu vai emprestar o livro pra alguém, e, porque tipo, tu não vai tirar a flag toda vez que tu for ler o livro, certo? Não se empresta livro. Não se empresta livro. Até hoje choro por conta do meu metrô 2033 que foi embora. Aí anos depois do que foi embora foi a editora que publicava o livro aqui e hoje não se acha mais esse livro pra comprar. Não, não. Eu entendo. Eu sei como é que funciona também. Tipo, eu também não empresto livros, afinal, né? Aquele meu Drácula que eu emprestei nunca mais vai voltar. Assim como aquele meu Fausto, volume único que eu emprestei pra pessoa que sabia alemão e, né, o cara vai meter aquela trova, né, mas, tipo assim, nunca mais vai voltar aquele Fausto também. Então, assim, digamos assim, tem teu brother de livro, sabe? Tipo, eu tenho um amigo meu que eu empresto livros pra ele só, sabe? Tipo, eu, o cara que eu sei que ele vai cuidar bem dos meus livros. Tu vai ter que deixar tudo essas trecos aí? Como é que ele vai marcar as páginas dele daí? Aí vai ter, vai virar uma jaqueta do Oz, só. Mas se o livro é teu... Eu tô muito tenso aqui, porque vocês estão colando coisa nas páginas dos livros. É, isso é uma coisa que me incomoda. Colar coisa na página dos livros. Isso me incomoda. É tipo que nem não é a página, mesma coisa. Tipo, oh, não não eu, é a mesma coisa. Eu vou marcar aqui com o meu canetão verde não, industrial. Não é a mesma coisa. Eu uso a flag exatamente pra não ter que riscar. Eu não risco de jeito nenhum o livro. Não dobro, não... Ai, marca... Quem usa aqueles marcador de texto, aquelas coisas fosforescentes, acho horrível. Nossa, dói a cabeça quando você lê aquelas coisas. Você tá lendo a página com aquele troço piscando radioatividade no seu olho. Não, e às vezes eu... Só que assim, ó, a flag e post-it, às vezes eu colo, porque, enfim, eu trabalho com livro, né, gente? É... Se eu tiver que pegar uma cadernetinha toda vez que eu vou comentar alguma coisa, daí eu vou ter 300 cadernetas comigo, né? Então, é mais fácil tu colar ali o post-it, tu comenta aquela coisa que tu quer ali na hora da discussão ou da sala de aula mesmo. Depois, no futuro, se quiser jogar fora, joga. Eu admito que tinha uma coisa que eu fazia parecida com essa, que era assim, tipo, eu tava lendo um livro e tinha uma frase que eu achava interessante ou impactante, eu colava um post-it no alto da página com a frase escrita, pra não perder a página e a frase. Mas eu parei de fazer isso, acho que faz bastante tempo já. Igual, por exemplo, eu peguei, a Tayana me emprestou os três primeiros Harry Potter pra eu ler. E, tipo, na hora que eu abri a página, assim, estava o nome completo da minha namorada e a data que ela recebeu, que ela ganhou o livro, que ela comprou o livro. Ai, foi foda, assim. Eu olhei aqui, eu olhei na cara dela, falou, depois disso eu parei de escrever nos livros. Ah, eu parei também. Eu antes colocava o nome, também o ano, mas agora não mais. Sabe, desde o dia que eu fui no sebo, comprei um vinil do Iron Maiden e na capa tinha um baita de um Cedar Clayson, 1978, eu parei. Assim, eu não sei se eu vou passar isso pra frente. É, tinha uma época que eu colocava o meu nome e o ano que eu ganhava em todos os meus livros. Daí eu comprei um livro num sebo uma vez, e isso foi fantástico, cara. Eu comprei um livro num sebo uma vez, tinha o meu nome, o ano que eu tinha comprado ele pela primeira vez, e tinha mais o nome de duas pessoas. Daí eu fiquei, caraca, maluco, esse livro voltou pra mim, sabe? Com outros dois nomes, é tipo uma DST. Qual é a probabilidade disso acontecer? Porque eu lembro que eu era tipo assim, bah, eu era muito novo, eu não manjava porra nenhuma de livro, e eu vendi ele, sabe? Ah, não vou ler essa coisa aqui, ó. Eu não lembro nem que livro que era, acho que era um livro de terror ainda. E aí depois eu achei o livro e deu caceta, velho, é meu livro. Eu tinha passado por umas duas pessoas, assim. Daí duas eu pensei, pessoas que escreveram. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Aí comprei, emprestei e nunca mais voltou também. Ai, para de emprestar, chega. Cara, eu emprestei o meu coração satânico aqui pra enfermeira do hospital e eu fiquei com o cu na mão durante os dois meses que ela ficou com o livro, cara. Será que ela escuta o Vira Não, não escuta. Não escuta. E ela sabe que eu sou chato com o livro também. É, eu não empresto. Eu só empresto pra amigos que são tão chatos com livros como eu, porque daí Não tem problema, cara, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, quando alguém me empresta um livro, se alguém me empresta um livro, é claro, porque tem algumas pessoas que me emprestam livros. Eu acho extremamente justo, afinal, né? Tipo assim, aí eu me tento emprestar para elas também, mas assim, com ressalvas. Afinal, eu sei onde elas moram e o que elas fazem. Então, se eu vou pegar um livro emprestado, eu vou cuidar mais do que se fosse um livro meu, sabe? Uhum. Então, tipo assim, assim, eu não vou deixar jogado dentro da mochila. Eu vou botar ele dentro, sim, de um saquinho, vou arrumar ele bonitinho, que é pra não amassar a página. Porque eu lembro que uma vez aconteceu isso de, acho que estragou uma página de um... Amassou uma página de um livro, eu fui lá na livraria e comprei um livro novo e dei pra pessoa. Eu fiquei me sentindo mal, sabe? Sim. Então, atualmente eu só troco, né? Só impresso livros e pego emprestado com a minha namorada. Então acontece aquilo que na época medieval era conhecido como troca de reféns. Livros vão, livros voltam. Existem livros dela sob minha custódia e vice-versa, entendeu? É, não é. Acho bem justo. Mas agora o Vini falou de sebo e eu queria saber, vocês costumam ir a sebos? Sim, bastante. O que eu vejo o problema é o seguinte, ó, o que eu vejo o problema no sebo é o estado de conservação que eles deixam alguns livros, né? Porque assim, vocês não sabem, mas eu já trabalhei numa biblioteca, então eu tenho um mínimo de conhecimento a respeito de como manter os livros de uma maneira assim que eles não vão se virar pó quando eles chegarem na tua casa. Então assim, tem livro que tem mancha de traça, tem livro que, sabe, tipo, livro bom. Então, sabe? Eu tava falando pra vocês que eu comprei um Poderoso Chefão por 5 pila. Sim. Mas assim, ele tá num estado que... Eu comprei um livro na Amazon, que a Amazon ela terceiriza as lojas ali, eu comprei um livro num sebo, aquele 1536, que não é o quarto livro da trilogia do Graal, é um livro do mesmo protagonista, como se fosse uma continuação. É o equivalente ao quarto livro do Graal. Não é. O Graal acabou no terceiro livro. Ali é outra história com o mesmo protagonista. É a história do mesmo filho da puta. Caravana da Coragem não é Star Wars 5. Apesar de ter ido. Mas é canônico. Chupa essa manga. Foda-se. Aí, tipo, na hora que eu abri, o livro veio... Natal do Chewbacca. O livro veio todo carijó ali, né? Veio tudo com aquelas manchinhas, todo amarelado, veio faltando umas coisas. E na hora que eu abri, caiu uma traça mumificada, assim, sabe? Da capa do livro. Ai, que nojo. Foi foda. Tipo, paguei 5 conto no livro, né? Menos mal. É, e uma parte triste e que as pessoas não sabem, mas traça pega de um livro para outro. É. Então, assim, se tu tem um livro que tem traça, que tem as manchinhas amarelinhas, provavelmente um outro livro que tu deixar perto dele vai pegar também. Então tem que cuidar muito quando tu vai lidar com o livro, assim, tipo, não é aquela coisa do nerdão ter tudo nojento que guarda tudo dentro de um saco plástico, sabe? Mas, tipo, tem que ter um mínimo de higiene com os livros. Tem que limpar. Eu, por exemplo, eu limpo os meus livros uma vez por mês, eu passo um paninho, deixo folhinha de louro entre os livros, deixo eles organizadinhos e tudo não, mais. Que é folha, não, folha de louro não, problema. Folha de louro não. Se quer uma coisa dar um cheiro bom, você bota borra de café nos livros. É uma beleza. Sério que vocês fazem isso? Claro que não, né? Borra de café vai proteger o livro todo. Não! Folha! Vai cagar no livro todo. Folha! Não. Lá, eles plantam os bichos, é. Vou botar, ou é isso ou é naftalina, né? Tipo, não, eu... E às vezes naftalina é muito forte, muito nocivo. Tá, assim, eu... quando eu era estudante... Inclusive, eu escovo os meus livros, né, só pra deixar bem claro. Ok. Como você escova esses livros? Escovinha de dente que eu uso só pra escovar os livros, você escova na direção. Por exemplo, você pega a... Como é que é o nome do bagulho lá que sempre dá errado nos quadrinhos, que eu esqueci o nome agora? Tem cabelo. A lombada. Exatamente. Pega a lombada do quadrinho e aí você põe a escova da lombada em direção pra fora da página do livro. Sabe? Ah. Onde fica o flag da Karina. Aí você vai escovando pra fora. Porque fica pó e o pó fica entre as páginas. E é ali onde normalmente fica a traça. Eu não posso fazer isso porque eu tenho mais de 1000 livros em casa e se eu tiver que escovar livro por livro... Tá caindo com a parede de livro, pega uma escovinha infantil. Nunca mais, entendeu? E o pior é que eu comprei uma escovinha de dentes infantil. Eu não. Eu não posso. Eu tenho meu kit limpeza de livros lá. É uma escovinha e um paninho que dá pra molhar ele. Molhar? Não, capas, não, assim, não se molha. Pano seco. Passar livro. Tem que passar um pano. Não pode. Qualquer bibliotecário te mataria. Calma. Calma. Não se passa pano umedecido. Não se passa pano umedecido. Saudável. Daqui a pouco tá ouvindo. Eu aprendi. Daqui a pouco tá ouvindo tacando um balde, abrindo com sabão e passando. Não se passa, Vini, tu é louco. O livro é meu, o livro é de estudiante. Tá igual a batata Ruffles já. Estudantes de biblioteconomia e técnico em biblioteca. Em biblioteca? Biblioteconomia. Enfim, comentem aí. Não se passa. Ou se passa pano úmido? Eu aprendi que não se passa. Eu passo pano seco. Eu também, porque o papel, Vini, vai absorver. Mas os meus livros têm sede. Bom, quer saber? Faça a cacaca com teus. Os livros são teus mesmo, entendeu? Ah, que nojo. Vai molhar todos os livros. Enfim. Mas, até eu esqueci o que eu ia dizer. Me perdi. Ah, do sebo. Eu comprava muito livro em sebo quando eu era estudante de letra. Né, porque, ai, não tô conseguindo articular. Quando era um estudante fudido. Eu era falida, exatamente. É. Todo estudante é falido. E daí, depois, comecei a me importar mais com essa coisa de ter uma edição mais bonita, de pensar em comprar livros em capa dura, mas daí eu já tinha mais grana para investir, né, em edições melhores. Antes eu tinha muito livro de bolso, muita coisa, edição antiga, muito antiga. Ah, tinha uns livros que, meu Deus, umas coisas assim que quando eu abria já começava a espirrar, né? E agora, exatamente, eu cuido para ter livros mais novos, porque, enfim, eu sou super alérgica e não tenho condições de ficar lendo e tomando antialérgico o tempo inteiro, né? Uhum. E eu limpo... Perdão. Não, eu limpo os meus livros... Nem sempre uma vez por mês, porque eu levo muito tempo para limpar meus livros, porque são bastante, assim, eu tenho 3 estantes de livros, né, para limpar. Não passo pano umedecido, porque isso não se faz. Eu comprei lençol de bebê. Não se passa pano umedecido. Tá, gente, que fique bem claro, vira a página. Johnson. Tá? Vira a página, não apoia o pano umedecido nos livros. Mas se você quiser usar o pano umedecido pra marcar a sua página, pode. Você pode, né? Pano sequinho, sequinho. Mas se quer fazer uma limpeza assim, só daquelas assim, meio que meia boca, eu tenho um espanador, sabe daqueles espanador arco-íris, assim? Aquela coisa bem... Uhum. Sabe? Um espanador comprido, assim, que às vezes eu só passo em cima, assim, entre as prateleiras, só para tirar o excesso de pó ali dos livros, mas depois eu limpo um por um com pano seco. E é isso. Levo muito tempo fazendo isso quando eu limpo. Voltando um pouco ao assunto do marcador de página, uma dica. Você, professora, professor do ensino primário, que quer fazer ali um artesanato com seus alunos, não faça marcador de página com papel camurça. Porque o papel camurça, assim como o ser humano do sexo masculino, com o tempo fica careca. Ele perde aqueles pelos. Esses pelinhos de camurça vão cagar o livro todo por dentro. É verdade. Mas eu não faço essas coisas. Porque os meus alunos... eu não tenho tempo para fazer essas bobagens em sala de aula, bem capaz. Sabe o que eu acho pior, cara? Quando tem um maldito um celofane no marcador de página e daí ele mancha a página. Mas do que livro. Tipo de marcador vocês estão usando, minha gente? Que maníaco bota celofane. Pois é. É. frete VIP. Eu já, não foi comigo, mas eu já vi isso acontecendo, cara. Tava lá, a página bem bonita, tava manchada de rosa. Eu tinha um livro que era manchado de rosa porque caiu o vídeo no bar dele, assim, escorrendo. Que horror. O livro era rosa e doce. Ai, credo. Eu tenho um livro que me foi emprestado, que ele tem algumas muitas e leves, não muito leves assim, manchas de vinho. Ai, não. No livro. Acho que a pessoa foi ler o livro e, né, meio que... Eu acho. Ai, não. Os canecos isso do lado também do não livro. Dá. Em cima do livro, né? Não dá pra comer e beber... Até eu tomo um café, às vezes um chá, mas... Tem aquela, nossa, tem aquele... eu tenho altos pingos de café no livro. Não, eu não pingo meus livros. Aquele círculo de xícara. Aquela roda de café de xícara. É. Não, os meus jamais. O meu é tudo limpinho. E eu não passo pano úmido, né? Porque... Não, vai ficar amarelado o livro. Meus livros já são amarelados porque é daquela página que é mais confortável pro olho. Não, tu entendeu, né? Que é amarelado... Não vai ficar. Aquelas manchas de mofo. Não fica, porque tem que ficar num lugar bem arejado. Cristo. Bom. Parece um maluco falando. Não sou maluco, não tô louco! Ok, vamos acabar essa discussão, Vamos para um próximo tópico. Você tá lendo um livro. E o livro é ruim. Eu não tô falando que o livro ele começou ruim. Eu tô falando que você já tá ali quase dois terços do livro. E o livro não, só piorou durante a leitura. Você termina o livro. E se o livro é uma série de livros, você lê os próximos? Ah, eu tô passando por um dilema muito difícil agora, porque assim, eu tô no segundo livro das aventuras de Sharp e eu comprei até o 7 depois que eu li o primeiro. Só que eu acho que o problema não é o livro, o problema sou eu. Eu não tô na vibe de ler o livro agora, então eu tô pensando em parar de ler o livro e começar a ler outro e voltar a ler ele, tipo, terminar de ler ele quando eu tiver na vibe, cara. Sim, porque isso ajuda muito. Porque é uma saga legal, sabe? Tipo, não é um bagulho ruim. Uhum. Mas eu acho que, como eu disse, eu sou um leitor de vibe. Se eu não tiver com vontade de ler aquilo ali, cara, não vou ler nunca, sabe? Por exemplo, então dá um tempo. Posso dar um exemplo? Tem que... fala. Eu li um livro recentemente, inclusive tem até resenha dele nos Superalistas, que é A Colônia. Que é um livro assim, que você vê que claramente... sobre a Serra Gaúcha. Basicamente. Que na verdade é uma das aranhas, né? É das aranhas, é o livro das aranhas pré-histórica. Eu não li ainda. O livro é ruim, sinceramente. É ruim, você, é ruim. Ai, não. O livro, assim, você vê que o livro é claramente feito pra cavar ali uma adaptação cinematográfica. Mas o máximo que ele vai conseguir é uma adaptação do sci-fi, sabe? Tá, peraí, desculpa, mas ele. Se tu quiser botar um pi agora, é a hora. Ele é aquele livro que o cara enfiou a caneta no cu e rebolou em cima do papel, de tão ruim? Não é tão ruim assim, não. Ele é só xuxo. Tá. Ele é um Independence Day livro, saca? De aranha. De aranha. Exato. Ele é um armário de aranha. Que horrível. É, ele não tem graça, assim. Sabe, eu já vi 300 filmes de desastre, de apocalipse bizarro. Então, ele não tem graça. E assim, terminou, tudo bem. É um livro comercial, é um livro rápido. Eu li o livro, sei lá, em 3 dias. Ele é curtíssimo. Só que ele faz parte de uma trilogia. Tipo, não tô com a mínima vontade de ler os próximos dois, sabe? Pra mim, a história acabou ali e deu. Tem um puta gancho pro próximo livro, mas, sabe, deu. Só deu. Não quero mais. Já foi difícil ler aquele livro. Eu não consigo parar. Não tem uma puta grande. Tá, mas tu não vai ler o segundo. Como é que eu vou dizer isso sem sofrer um processo? Se tiver e-book pirata, eu leio. Gastar dinheiro com o próximo é difícil. Já deve ter, na verdade. Não é nada contra a editora. A editora, inclusive, fez um belo trabalho no produto ali. A editora fez um belo trabalho em me enganar pra comprar essa merda. Não, o livro mesmo, ele é bom, assim, ele é um livro barato, né? Ele não é um livro aquelas. Os caras não tentaram também fazer a Quinta Maravilha do Mundo, falar que o livro é ótimo. Não, o livro é comercial, barato, sabe? Simplesinho de ler. Não é um exagero. Então ele é um bom produto, mas é um livro xoxo. Ah, que pena, né? Uhum. Tão bonitinha a capa. A capa da... Né, eu tenho aracnofobia. Aquela capa foi ruim de pegar ela a primeira vez. E na hora que você folheia, assim, dentro tem umas aranhas desenhadas. Né? Nossa senhora! Não, e a continuação é um monte de aranha. É um monte de aranha, né? A expansão. E tem então, o 3 que eu acho que ainda nem saiu no Brasil. Não sei. Eu também acho que não. Eu leio até o final. Se eu tô lendo um livro, mesmo que ele seja ruim, mas eu já li quase li todo, eu leio até o final. Mas eu não vou ler a continuação se eu achei o livro ruim. Então, eu tenho vários livros que tinha, na verdade, porque daí eu levei pro sebo, entendeu? Hoje eu acabo indo no sebo para trocar livros. Então, geralmente, eu troco por vale-troca para daí eu adquiro livros novos ou quase novos dessa forma, né? E não preciso ficar gastando muito, né? É, eu frequento um sebo que, ele, além de sebo, eu acho que eles compram aqueles containers de salvados também, sabe? E eles fazem muito, muito negócio pela internet. Então, às vezes, assim, por exemplo, toda a minha coleção do Bernard Cornwell, a maior parte dos livros... Toda não, desculpa. A maior parte dos livros da saga do Crônicas Saxônicas eu comprei lá. Então, assim, dos 10 livros, eu acho que eu só comprei 2. Um eu comprei pela internet e o outro eu comprei numa livraria. O resto eu comprei tudo lá. Mas tu compra no sebo? Eu, na verdade, eu uso sebo... Eu compro porque eu sou mão de vaca e gringo, e aí eu acho que eu posso negociar, e às vezes dá certo. Não. Ainda porque esse sebo onde eu vou, ele tem o cartão fidelidade, do tipo assim, a cada 100 reais que tu faz uma compra lá, tu ganha um marca na tua página. Próxima compra, tu ganha um marca-página. nesse marca-página, tu vai colando os selinhos das compras que tu faz. E aí, quando tu atinge 100 reais de compra, tu ganha 20% de desconto na próxima compra que tu efetuar lá. Então, tu não vai comprar pouca coisa, então teu desconto não vai ser pequeno. Quer dizer, não vai ser, né, pouco teu desconto. Então, vale muito a pena, principalmente quando tu quer fechar a saga de livro, ou quando tu quer continuar comprando, ou comprar quadrinho, coisa do gênero, que é uma... Às vezes é um pouco mais caro pela raridade dele. É, eu uso sebo justamente para essa pergunta que o Edson fez, que é, eu não paro de ler... Não grava, até esqueceu o meu nome. Oi? Não tem tempo que não grava, até esqueceu o meu nome. Não, é que eu fiquei na dúvida se eu te chamava de Godoka ou de Edson. Por isso que eu fiquei. Não, eu sei que... Eu chamo de Jô Soares. Tô quase lá. Falta só o trompete. Enfim. Mas eu uso mesmo pra isso, assim, ó. Porque às vezes eu tô curiosa com uma série e, sei lá, comprei o livro em promoção na Amazon, faz de conta. Daí comprei, li o livro, daí às vezes eu penso, bah, que droga, não vou ler essa série porque o livro é ruim. Mas, tipo, eu li o livro inteiro. Daí o que eu faço? Levo pro sebo. Daí eu troco. É pra isso que eu tenho usado o sebo ultimamente. Eu conheço uma pessoa que eu não vou falar o nome, deixa a pessoa, inclusive beijo, Tayana. Que a pessoa, tem gente que é dedicada, assim. Ela fechou a coleção do Percy Jackson. Sério? Aham, fechou acho que Instrumentos Mortais, se eu não me engano. Tem alguma outra coisa nesse estilo, tipo, Restolho de Harry Potter, que tá tentando ganhar uma adaptação também, que não. Que ela tem também, tipo, pessoa tá de parabéns. Ela é esforçada, vai. Não, eu confesso que tem umas que eu deixo ainda aqui em casa com o intuito de um dia conseguir terminar. Mas volta e meia eu já coloco pra pilha pra ir pro sebo, assim. Às vezes eu fico num dilema. Mas é pra isso, assim. Eu sou acumuladora, eu não consigo abrir mão das coisas. Eu também. Não consigo. Eu tenho duas edições do Neuromancer, eu não preciso de uma delas. Eu tenho uma edição do Neuromancer e eu parei na metade porque eu achei um saco. O começo dele é difícil mesmo, cara. Tá. Você tá me chamando de burro? Não, é difícil assim, Ele começa muito rápido, depois ele pisa no freio. Ai, cara, tu tá falando isso pra um cara que a entrada dele no podcast é assim: meu nome é Vinícius, eu não sei ler. Ai, que horror. Agora, o que o... Ai, ó, eu tô esquecendo o nome das pessoas. Cláudio. O que o Edson falou agora até entra já nesse tópico. Se vale a pena comprar um livro em outro formato, se tu já possui uma edição, né? Não, peraí, não entendi a pergunta aqui. Vale a pena ter mais de uma edição de uma obra? Essa é a Você pergunta. Tem um livro ali, eu tenho o meu Eu Robô, né, tirado da biblioteca da escola. Ah, que feio. Ediçãozinha simples ali, o carimbinho do Mac, com o carimbão assim na lombada da escola. E a Aleph vai e lança uma coleção, um Eu Robô lindo, uma capa, todo design, lá, lá, lá, lá, lá. Vale a pena comprar? Eu não compro. Eu compro. A pergunta que eu te faço é, tu já leu algum deles? Ou tu vai estar dando... Não, já li, por exemplo, Eu Robô é uma das minhas ficções favoritas. Ou tu vai fazer como uma certa pessoa aí que é contra o desserviço à fé cristã e vai comprar um negócio só por ser bonito, cara. Porra, você vai comprar... Cara, se tu vai ler, cara, se tu vai comprar o livro pra ler, cara, nem que ele esteja caindo aos pedaços, meu. Pega o livro, lê, vai no sebo e troca de novo, cara. Faz que nem a Karina. Mas lê o bagulho, sabe? Tipo, absorve a informação que aquilo tem pra te trazer. Tu não precisa guardar o livro, sabe? Quer guardar, quer ter pra ser bonito? Tenha, né? Mas, tipo, eu acho importante é tu ler o livro. Depois... Depois Sim, e depois. Eu tô nessa aí. Ah, por exemplo, eu tenho a edição do Drácula, Frankenstein, Médico e o Monstro, da Nova Fronteira. Que aquela edição simplesinha, capinha padronizada, capa dupla e tal. Mas baratinha, mais simples, menos trabalhada. Aí tem aquela edição vinda do Frankenstein e tá saindo uma agora do Drácula, maravilhosa. Eu não vou comprar. Pra mim não vale a pena. Já tenho, não precisa, morreu. Pra mim é... Você tem pocket, né, Vini? É, não, eu tenho pocket também, mas tipo assim, pra mim, eu não sou o tipo de cara que merece o livro, porque Sim, ele é pocket. Eu tenho coleção de pocket, tem inclusive. Gente... Não tô dizendo que vocês são esse tipo de pessoa, mas tem gente que pega e diz assim, ai, pocket não é livro. Sim, não é. De fato, não é. Eu vou ler, sei lá, um pergaminho, tá ligado? Porque afinal, porra, pocket é livro, velho. Tá ali, tu consegue ler, imagina, e ainda mais vamos à problematização dessa porra agora, então. Ainda mais num país, hoje em dia, onde a galera mal e mal tem acesso à comida, o cara tá esculhambando livro que, tipo, é mais fácil de chegar na galera, Olha, sabe? Tanto, meu Deus, pocket que são deixa o cara ali. É. Não, eu sei, cara, mas assim, se pra te ter uma ideia, até o pocket é caro, imagina assim, né? Imagina se não Sim, tivesse. Por exemplo, eu comprei os Irmãos Karamazov, bonito, assim, são capadora e tal. Maravilhoso. Meus pesos. É, foda-se. E tipo, e do lado tinha edição linda também do Crime e Castigo. Só que eu tenho em pocket. Pra que eu vou comprar o outro bonitão? Deixa o pocket. O pocket é a mesma tá. produção, Sim. sabe? Eu tenho uma questão, assim. Eu acho que é porque, como eu tenho realmente bastante livro, e tinha uma época que eu tinha muitos livros pocket, né? Ainda tenho, mas... Ah, e a gente vai ficando mais velho, quer ler de forma mais confortável, né, gente? Vamos pensar assim, ó, pocket, dependendo do pocket, a fonte é muito pequena, dependendo do pocket, a folha é branca, sabe? Ah, mas você já parou pra pensar que, de repente, o problema seja o teu olho e não o livro? Não, exatamente. Então, por isso que eu, às vezes, eu troco, entendeu? Não, tá. Piadas à parte, eu entendi o que tu quer dizer. Mas, assim, normalmente uma pessoa... Eu quero hoje, quero ler mais confortavelmente, né? Não, eu entendi, mas, tipo assim, normalmente uma pessoa que tem mais idade, que já tem mais um valor, uma capacidade aquisitiva Sim. maior, ela, eventualmente, ela vai comprar um livro que, né, que não seja aquela versão pocket mirradinha que o maluco vai ler se apertando no busão, sabe? Tipo, porra. LPM ali. É, tipo, pô, tu vai comprar um livro bonitaço, Sim. capa dura, sabe? Tipo, tu vai poder guardar ele, que tu vai poder, tipo, sei lá. É que eu vou ser bem sincera. Vai ser sabe o que acontece? É que hoje, pelo fato de eu ler bastante livro digital, Então eu penso assim, ó, eu não vou comprar mais livro de bolso, tu entende? Porque dependendo da coleção Sim. de bolso, ele não é confortável para eu ler. Então eu prefiro comprar o digital, e se eu quiser ter o livro físico, então eu espero uma promoção, porque daí eu também não gasto muito com livro físico, sendo bem sincera, que eu tenho uma, como é que eu posso dizer, uma meta, enfim, eu tenho um valor específico que eu não gasto mais do que isso para comprar livro físico. Então, uma política. O que é muito bom também. É, que é, muito que bom é mais, ter. Eu me obrigo para não gastar demais, né? E, então, assim, às vezes rola promoção, daí eu compro o livro da edição que eu quero. Mas daí eu tenho ele em formato digital, né? Entendeu? Mas, então, a minha ideia atualmente é não comprar mais livro de bolso por uma questão de comodidade e conforto visual, assim. É mais por sim, isso. Sim, sim. Porque realmente, assim, tem algumas versões de bolso que são muito ruins e tem umas que são maravilhosas, né? Então vai depender também, sei lá. Eu acho que o livro. Eu acho que um dos problemas do livro de bolso aqui no país é porque, assim, acho que todo mundo aqui já pegou um livro Sim. americano pra ler, né? Uhum. Lá, o que que eles. Pelo menos Pode essa é a impressão que eu tenho, que lá eles prezam muito. É, eles prezam muito pelo conteúdo do livro. E aqui no país a gente preza muito pelo material no qual esse livro vai ser. Livro descartável, os pocket, cara. Então, assim. É, lá, cara, lá, sei lá, tu deve pagar 5 dólares, 3, às vezes até 2 dólares num livro pocket. Sabe? E eu não tô dizendo livro, ah, sei lá, um livro das. Não, eu tô dizendo, tipo, sei lá, um Game of Thrones, assim, uma parada dessas, sei lá. E chutando bem alto, é pagar no máximo uns 10 dólares, uma coisa assim. Porque lá, cara, o livro pocket, ele é um livro que ele é feito basicamente pelo conteúdo, pro conteúdo dele chegar nas pessoas de uma maneira fácil. Claro que deve ser horrível tu ter que ler um tarugo daqueles, que é o Game of Thrones, numa versão pocket. Não. Além de detonar o livro, deve ser bem desconfortável. Mas eu penso assim, na viabilidade do conteúdo chegar na pessoa, sabe? Tipo, às vezes a gente para pra pensar assim, ai, porque eu vou ler Drácula de Bram Stoker? Eu sei lá, tipo, o cara já enche a língua toda pra falar do negócio, sabe? Tipo, pô, e aí tá o Zezinho ali, que tá na oitava série do colégio municipal lá do não sei aonde, do, sabe? Pô, ele tá lendo Drácula também, cara. Sabe? Maneiro. Tá lendo ali o pocketzinho dele, tá feliz. Você é feliz? Não, ele tá chorando todos os dias, abraçando os joelhos, porque o livro é de dar um cagaço, mas né? É isso que eu acabo prevalecendo, sabe? Então às vezes eu prefiro comprar o pocket mesmo, porque, pô, eu vou absorver aquilo ali e qualquer coisa, se eu não quiser mais o livro, eu passo pra frente. Exato. Sabe? Não, isso sim. Eu acho que é isso que eu faço. É que, na verdade, assim, ó, gente, faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu fiz uma limpa na minha estante, porque eu comecei a perceber que eu tinha muitas edições de um mesmo livro. Mas não edições caras, edições baratas mesmo, simplesinhas, que eu usava muito para sala de aula. Por exemplo, eu tinha 4 edições do Dom Casmurro, eu tinha, sabe essas literatura brasileira de ensino médio? Eu tinha tipo 2, 3 livros de cada. Esses negócios que eu tenho probleminha, porque eu era obrigado a ler essas coisas. Mas é que, é que depois que eu comecei a me dar conta, porque eu ganhava muito livro, sempre ganhei muito. Ah, isso eu acho legal, meu. É, então eu acabava usando um pra sala de aula, que tu acaba desmanchando, porque... Você abre ele todo dia, você tem que copiar pedaços, escrever. Exatamente. Até anotar nele mesmo, que é livro de trabalho, né? Trabalho, exatamente. E tinha a edição que eu usava, que eu tinha em casa, né? Então naquele ano eu doei muita coisa. E porque eu queria realmente que as pessoas tivessem acesso, e os meus livros sempre são muito bem cuidados, mas esses de trabalho eram um pouquinho mais esgaçadinho assim, mas nada grave. E daí... É... Mas eu vou te dizer que acho que tem uma geração inteira de galera aí que começou a ler com o famigerado livro do professor. Pode ser. Sabe? Tem aquele, nem o Godoc falou, que tem aquele carimbão do Mac na capa, assim... Às vezes ele é meio arriscado, faltando página. Ah, eu já li um monte de livro assim, cara. Eu acho maneiro. Eu não tenho problema com isso. Mas eu acho que eu também não vejo mal, na verdade. Até porque esses livros, como é que se diz, já tá, né, não, ai, já é domínio público, né? Uhum. Então não é um problema isso, sabe? Tu não tá, assim, sacaneando ninguém, tu não tá sacaneando o autor. Sim, sim. É, tem isso, né? Livro que tem várias editoras fazendo é porque já é domínio público. É, já é domínio público. Se eu não me engano, são 70 anos da publicação. Acho que depende da morte do autor. Isso, do autor, perdão. Não, mas acho que não são 100 anos, acho que é um pouco menos. Eu lembro, mas, enfim, que tem muita coisa do Aleister Crowley que vai sair, que deu o aniversário da morte dele. Deixa eu ver. Eu acho que depende também. Acho que depende do país, depende, enfim, de várias coisas. Mas. É. Ah, mas isso também levando em conta que tem um monte de editora bunda mole que fica mordendo fronha aí, não liberando obra. Não, às vezes cara, a família, né? Dependendo, né? Era um exemplo, assim, esses dias eu tava passando na banca, eu olhei pro lado, assim, não sei o que lá, Tolkien, aí tinha um dragão na capa, daí eu, que porra é essa, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, era uma história lá de um cara enfrentando um dragão, daí eu, porra, nunca tinha ouvido falar no livro do cara, sabe? Ah, eu já li esse livro. Não, mas, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar no livro, porque... Inclusive tá saindo um livro novo, mas eu não sei se é livro novo. Livro velho com capa nova, né? Já que a... É a queda de Gondolin. É, a Martins Fontes não vai mais editar? Era Martins não. Fontes? E não. Agora vai ser HarperCollins. Isso. Eu sei que agora é HarperCollins. Exatamente. E a capa tá pra caralho. É linda, linda. Mas enfim, e esse já é um livro... Então, daí olha o que acontece. Que daí, nesse ponto, eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho várias edições do Hobbit, por exemplo. Eu sei que eu não preciso ter, mas é um livro que eu amo. É um dos livros que eu mais gosto na vida e eu tenho mais de uma edição. Você tem edição de capa de filme? Não, a de capa de filme não. Eu tinha. A minha era capa de filme e eu achava bonita e é difícil gostar do então, eu não gosto de edição com a capa do filme. Então, em defesa da edição com a capa do filme... Eu tenho os Três Mosqueteiros. Ai. Que a capa é do filme do Percy Jackson Mosqueteiro, cara. Onde eles lutam Kung Fu. Que horror. Só que, calma. Só que o que acontece? Eu fui comprar o livro e eu olhei assim, deu, bah, vou meter uns Três Mosqueteiros aqui, porque eu quero ler os Três Mosqueteiros. Beleza? Beleza. Vamos lá então. E aí eu cheguei lá e era tudo absurdamente caro. Óbvio. E aí, qual que era o mais barato que tinha? Obviamente, na capa do filme. Daí eu pensei assim, o conteúdo deve ser o mesmo. E aí eu peguei o livro na mão e falei, cara, é um tarugo de um livro. Tipo, ele não tem só as histórias do... Desculpa, mas eu sou brother do cara, então eu chamo ele de Alê. Então... Não tem só as histórias que o Alê contava, mas também tem, tipo, pô, tem a história da vida real dos personagens, tem um monte de coisa extra, assim, sabe? E, tipo, Alê, por acaso, é o Alexander Dumas? E o filme? Uh-huh. Ah, é, eu chamo ele de Alê porque a gente é brother. E, tudo junto ali, sabe como é que é, né? Então, isso que eu achei maneiro. Então eu olhei assim, cara, as pessoas não estão comprando isso porque a capa é do livro. E daí eu fiquei pensando assim, não julgais um livro pela capa, não é mesmo? Então fui lá, meti, economizei uns pila aí, e tô aí com o livro, vou usar o termo que o jovem usa, tô aí com o livro top. Acabei de olhar a capa. É tenebrosamente horrível. Eu mandei aí. É com Orlando Bloom capa também. Caralho. O Orlando Bloom, ele é o Rockford. É, ele é o vilãozinho. Pera. O guri que faz o Percy Jackson. É, aquele filme é muito ruim, cara. É o D'Artagnan. O Orlando. E daí eu tô... Dá uma olhada agora na Amazon e me diz se tu não compraria o livro por esse valor que tá. Pelo tarugo que é esse livro. Tem todo o elenco do Hobbit aqui. Quase. Nossa, menino do céu. Hell, que capa. Aquele cara do... A capa aquele é horrível. Eu não acredito que tu comprou isso. Não, a capa é ruim mesmo. A capa é ruim, mas daí tu olha dentro do livro, tu vê a quantidade de coisa que tem, é cara. É com a Mila Jovovich. Vale. Sim, com a Mila Jovovich. Tem a mina do... do também conhecida pelo jovem como a mina do Resident Evil. Ah, não. Olha ali. E daí eu tava em dúvida entre essa coleção de clássicos do Zahar, que é tri bonita, capa dura, e esse livro. Daí eu pensei assim, véi. Ai, não. Coragem, é baratão, eu não compro. Eu não compro. Cara, é só pegar um papel celofane maroto, sei lá, um papel de... que se o Bodoca não tá usando como marca-página agora, e botar ao redor da capa ali, cara. Ninguém vai ver o que tá lendo. Eu tô usando a tabela, eu tô lendo físico agora, se você tem digital. Ah, eu já usei cartas de Magic pra... Eu já usei uns cardzinhos que eu ganhei do marca-página também. Num quadrinho do Sombra, assim, né? Outras cartinhas do Sombra. Ai, não, mas essa capa aqui, porra, é a pior conta, capa de, cara, todos os tempos. Tá ruim pra caralho, nossa. Sim, então, eu até puxei porque tem o tópico ali, livros de... Eu tenho, eu finalmente completei a minha coleção do Wither, né, os consoles do Geralt de Rivia, e existem duas versões. Bora. Tá, calma lá, peraí. Tu tá falando... A capa do jogo, é o que eu tenho. Tem a capa do jogo... E é podre. Que é bonito. Não, calma lá. E aí tem as... Aí tem a outra edição... Não, é capa de foto, é capa do livro. Mas livro. É foto de gente com Photoshop. É capa de foto do... É vagabundo a imagem, mas a capa ela é... Então, esse é o problema. A versão que eu tenho são capas do jogo. É genérico, mas é uma capinha bonitinha. O livro, ele é um formato menor, o papel é mais vagabundo, e a capa do livro é mole e sem orelha, é nojento. Então, eu tenho... E a edição bonita é a edição da capa feia. A edição boa é a da capa feia. Não, então, eu tenho os três primeiros dessa edição aí. Se eu não me engano, acho que ela só tem os três primeiros, cara. Essa edição. Tem todos. O da capa tem feia. Tem todos, eu já li na Amazon, tem todos. O Photoshopão. É? Sim, tem todos. Do Photoshopão lá? Ah, eu não sabia que tinha todos, cara. Então, eu tenho até o terceiro, cara. E assim, ó, apesar da capa ser feia, ela é, o material é de qualidade, sabe? Então, tipo assim, o livro, ele é... bem, como é que eu vou dizer assim? Ele é resistente. Apesar de eu achar que eles podiam ter usado, porque no... Numa a folha amarela, branca, né? E no outra, no que tu tem, eu acho que a folha amarela, né? Puta merda. Então, no que eu tenho, a folha bizarro, branca. Então. Mas o livro é... Não! Não, mas o livro é bem feitinho, cara. O livro é bem... É uma edição que... Ah, é, tem aqui, olha só, rapaz. Nossa! Aqui eu vi, eles tentaram... Meu Deus, o livro. Que grosso. Meu pai. Nossa, que capa nojenta, velho. E vamos combinar, né? Que é uma putaria, porque daí, tipo assim, o segundo livro saiu em 92, mas o primeiro saiu em 93. Aí eu não sei como seguir essa porra dessa... Ai, cara, ficou louco na minha cara, velho. Tipo, eu não sei como lidar. Pô, mas bom sinal que tem isso daí, porque essa daí é mais barato, cara. Mais barato, pega essa aí da capa. É barato, que vale mais a pena. Eu gosto de capas bonitas. O negócio é esperar, não, né? Vale mais se a capa bonita... É folha branca? Eu não julgo o livro pela capa. Inclusive, que bom que mudou a editora do Tolkien, né? Porque é tudo... Verdade. O produto principal, que é o Senhor dos Anéis, eles são em capa branca, em folha branca. Ah, é. Isso aí é foda, cara. É. E não é barato. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não me sinto preso. E aí, pá, agora vai ter uma galera que vai ver que se eu tivesse toque de verdade, talvez eu estaria jogando num moedor de carne. Mas, por exemplo, a minha coleção do Sherlock Holmes, cara, é um livro de cada coleção, de cada editora diferente. É uma kizumba, um samba do crioulo doido, mas... Tá. Eu tenho aquele caixotão que vende na Americanas, que é bom pra caralho. Mas o meu é assim, cara. E tipo, pô, de boaça pra ler. Bem tranquilo. Até a Dark Side concluir tudo, a minha coleção de Lovecraft é tudo livro de bolso. Não, a minha também. Eu só tenho Lovecraft, eu só tenho livro. Quais de, livros livro que música? Tu falou que tem um de cada? Do Sherlock Holmes. Ah, tá. Ah, não. Eu tenho toque, eu preciso da coleção. Ah, não. Eu tenho. Eu vou. E eu ainda. Digo mais, eu ainda li tudo em ordem cronológica. Na ordem que o cara ia lançando. Só falta. Assim, se eu comprei um que é com uma capa e daí tô fazendo a coleção, já faço tudo. Eu conheço pessoas que têm os livros do Senhor dos Anéis, cada um com capa diferente, sabe? De coleções. Sim. Ai, não. Inclusive, tem alguém que tá sofrendo muito do editora e não tá conseguindo achar a Sociedade do Anel nem ferrando pra comprar. Ai. Tem todos os outros com as capas patronizadas e tá faltando a Sociedade do Anel. Ai, eu acho tenso. Eu tenho que ser tudo da mesma coleçãozinha, enfim. Eu acho que não, porque eu penso no... Não, mas no eu até também, achei que tu ia ter mais manias que eu. Tô achando que eu sou a mais maniática aqui dos três. Tô apavorado. Ah, com o livro talvez, né? Eu sou de boas com isso. Acredito. Não sou. É que, né, agora como eu gosto de ter uma estante mais bonita, com livros que me deixam com conforto visual. Uhum. Enfim. Não, eu gosto de padronização. Voltando na Aleph, a Aleph ela tem três livros, pelo menos que eu sei, que eu não olhei outros, três autores, que ela tem uma padronização básica. Ela usa o mesmo tipo de capa para o autor e a lombada parecida para os três. Ela faz isso no Arthur C. Clarke, no Philip K. Dick e na Ursula Le Guin. Le Guin, Le Guin, não sei falar o nome dela, nem sabe para francês. Às vezes eu acho que é legal. Todo o mesmo tamanho. É legal? É. É. Os livros são todos do mesmo tamanho. São é bonito assim de você ver. É. E é um livro funcional. Ele não é. Ele não tem nada de exuberante. É o livro, é o conteúdo e acabou. Eu gosto de padronização, mas eu não me mato por causa disso. É, eu gosto. É que na verdade eu sou de boa também. Em que sentido? Eu sou de boa. Eu não preciso comprar na hora, né? As coisas, assim, saiu o livro, por exemplo, faz de conta que eu tenho um livro, um de uma série, e eu quero os outros que tenham a mesma capa, blá, blá, assim, a mesma coleção, né? E então eu vou comprando conforme eu posso, entendeu? Tem gente que já compra tudo pra não perder, né? Entende? As capas e coisa e tal, enfim. Fui citado. É. Tem uma coleção do... Ah, sim. Tu faz isso? Eu compro, mas não é por conta da capa. Eu compro por medo de esgotar. Ah, não. Eu se eu comprar, seria pela... Só que o Harry Potter, que teve uma coleção que é o castelinho que tu monta através da lombada, né? Sim, é essa que eu falei que eu comprei. É. Ah, tá. Eu acho que eu não escutei, então. Não, eu tenho um pouco de ranço com essa galera da lombada aí. Eu gosto, eu acho legal. Porque fica tri bonito na estante. Eu vou mandar um vídeo pra Karina que ela vai entender. Manda aquela foto da lombada da Salvati. Inclusive, eu tenho três coleções de Harry Potter. Me julguem. Nossa, pra que isso tudo? Não, na verdade, eu tenho uma velha. Daí eu achei legal a do Castelinho, comprei a do Castelinho. E daí comecei a fazer a da Ilustrada, sabe? Ilustrada parece, inclusive, um livro muito bonito, né? Lindos, lindos. E daí eu não tive coragem de jogar fora a minha primeira. Jogar fora. Eu nem ia jogar fora. Vender, botar no lixo, né? Eu quis dizer me desfazer. Ai, credo. Olha o que tá acontecendo comigo. Capaz que eu ia jogar fora. Que mais que a gente... Agora já tô tendo ritmo, tô com sono. Vamos ver qual que é o próximo tópico aqui. Audiobook. Acho que a gente falou quase tudo. Acho que só falta audiobook, né? Uhum. Ah, não. Ter uma pilha de livros pra ler. Oba. E não seguir a lista de leitura. Eu nunca sigo. Eu já desisti de fazer. Ah, eu também não. Ah, não. Rola. Não. Enfim. Não rola. Tá, vamos falar de audiobook e depois, sei lá. Depois eu tô com sono. Acho que pode falar de audiobook é você, Karina, porque eu não consumo, não sei se o Vini... Vocês não leem? Não sei, eu falei, não sei. Obrigado pela eu parte não que toca. Não sei, né? Se o Vini. Pau no cu do Vini, seu lixo, sai daqui. E aí, Vini, tu escuta audiobook? Então, eu tenho aqui no meu computador muitos audiobooks, né? Que é pra formar a lombada aqui, bem. Não, tô brincando. Eu tenho uma sessão aqui no meu PC que tem um monte de audiobook, inclusive de clássicos, de ficção científica e coisa e tal, que eu já deixei separado pra mim ouvir. Mas eu admito que eu comecei a ouvir audiobook graças a um brotherzaço meu, que inclusive é uma das poucas pessoas com as quais eu troco e empresto livros, que é o Duda, que ele já escreveu no Super Abyss. O cara escreveu um post. Porra, ele era o Grifter. Ele escreveu um post, escreveu mais que o Alixis, deixa esse abraço aí, que ele passou por um momento bem difícil na vida dele, onde ele teve que fazer transplante de córneas. E bem nessa época do transplante de córneas, eu lembro que ele... E ele é um cara que ele sempre leu pra caralho, assim, sempre leu muito. Muitas das coisas, assim, que, tipo... ele que me indicou o Witcher pra ler, eu fui, assim, bem empolgado ler, porque a gente tem um gosto muito parecido de leitura e tal, apesar dele ler muito mais coisas do que eu, e dele ter um gosto muito mais parecido com o do Godoka do que eu, de fato. E aí, nessa época que ele foi fazer o transplante de córneas, tipo assim, ele pediu pra eu baixar e procurar muita coisa pra ele. E ele é um cara que ele... Eu não sei se vocês conhecem uma saga chamada Wheel of Time, que ela deve ter, acho que, um decalhão de livros, e cada livro é um tijolo. E o Duda é um cara que, assim, ele gosta de parar pra ler esse tipo de coisa. E ele me fez achar um monte de audiobook pra ele. Muito, muito, muito audiobook. Então, tipo, Crônicas Saxônicas do Cornwell, tipo, um monte de coisa, assim, Wheel of Time, e várias séries de livros. Eu achei todos em audiobook, eu baixei todos e eu guardei todos pra passar pra ele. Então, e nessa vibe eu catei muita coisa pra mim também. Stephen King, que eu queria parar pra ler, mas eu não tinha tempo. E como eu sou um ouvinte assíduo de podcast, cara, pra mim o audiobook ele nada mais é do que um grande podcastão a respeito de um livro que eu queria ler. Então, às vezes eu vou viajar e eu fico, sei lá, 3 horas com a bunda sentada numa poltrona de busão e eu não tô com saco pra ler, até porque eu tenho medo de deslocar minha retina lendo no ônibus. Isso é sério, eu realmente tenho medo de ler em ônibus. Então o que eu faço, meu? Meto o audiobook. E aí é bem tranquilo, porque assim, às vezes tu tá prestando atenção, às vezes tu tá meio variando na leitura, e aí o assunto do livro te puxa. Então eu já, entre aspas, porque eu não consigo dizer que eu li, né, porque eu ouvi o livro, mas eu já li algumas coisas em audiobook, sim, cara, apesar de eu achar que eu gostaria e deveria ter lido mais. Mas é uma experiência interessante. Acho que é muito mais confortável pra quem já tem um background de ouvir podcast, porque tu se sente como num podcast, cara. Onde vai rolando a história. Vini, tu vai me... Vai ouvindo, basicamente. Tu vai me passar esse monte de audiobook aí. A parte triste é que tava no outro PC, então eu perdi muito. Ai, sério? Mas eu vou dar uma olhada aqui, ver o que eu tenho aqui no PC e eu te passo. Tá. Sem problema. Não, eu escuto bastante até. Esse ano eu tô meio sem vergonha, assim, eu tô lendo pouco e tô escutando pouco, mas uma coisa que foi legal quando eu escutei audiobook, eu queria muito ler as Crônicas de Gelo e Fogo do Martin, né, e todo mundo sempre, assim, botando pilha pra eu ler os livros, e eles são muito pesados pra ficar carregando, né, gente, não sei se, e daí eu baixei o audiobook por celular mesmo, e comecei a escutar. Gostei muito disso primeiro, porque foi a forma que eu consegui me livrar, assim, ler todo o primeiro livro, que eu sempre lia só até a página 100, 100 e poucos, e parava. E foi ali que eu comecei. Comecei ouvindo a Guerra dos Tronos. Daí comecei a curtir, e geralmente os calhamaços eu... dou um gás, assim, no audiobook, porque o ritmo enfim, tu aumenta o ritmo mesmo, né, de leitura. Inclusive, eu baixei um aplicativo que tu pode mexer na velocidade, que tu tá escutando e tudo mais, é bem legal. Eu gosto bastante. Inclusive, eu já ia perguntar pra Karina, tipo assim, se tu tem probleminhas com audiobook, do tipo assim, eu não consigo levar muito a sério audiobook onde os caras fazem as vozes dos personagens. Dramatização. Tipo, dependendo da dramatização. Porém. Não vai. Porém. Não vai. O audiobook do Hobbit, onde o cara faz a dramatização de todas as vozes, é foda. Simplesmente é foda o cacete, porque eles botaram as músicas. Não. É porque tu tá ouvindo o audiobook errado, então, cara. Porque eu tô falando daquele aonde o cara que fazia o Bilbo no Senhor dos Anéis é o Bilbo. É desse que tu tá falando? Ah, não sei, cara. Porque tem um que eles botam as musiquinhas dos anão e eu acho um saco. Porque o como é que é o nome do ator agora? O seu Bilbo velho, como é que é o nome dele agora? Ah, legal. O Ian Holm, ele faz o Bilbo no audiobook, cara. Porque era... Porque eu não sei se eles fizeram inicialmente... Você tá falando audiobook em inglês, né? Desculpa, né, cara? Mas eu sou um troglodita, eu falo várias línguas aí. Eu não consigo, então. Eu ouço e eu leio em inglês, entendeu? Sim, mas aí tu pode fazer o que eles chamam de... Inclusive tem uma amiga minha, que é a Nicole, que ela faz isso, cara. Ela faz o que eles chamam de shadow reading. Que ela lê e ela escuta o audiobook ao mesmo tempo. Eu acho bizarro. Não. Eu já fiz isso. Eu fiz isso quando eu tava uma vez, tava vendo. Fiz isso com o Witch, pra ver se dava um gás no Witch. Até que eu desliguei o audiobook porque o cara tava lendo devagar demais. Mas daí tu tem como aumentar a velocidade. No celular eu não consegui, porque eu baixei um MP3zão, assim, sabe? Ah, não. É que daí eu tenho um aplicativo que tu vai, que é pra escutar áudio normal, qualquer áudio, pelo que eu saiba. Eu tenho que olhar aqui o nome. Agora que eu achei que estou errado, falei macaquinha. Não é o Hobbit, é o Senhor dos Anéis. Ah, tá, o Edson. E ele fazia a voz do Frodo e não do Bilbo, desculpa. Ah, trocou tudo. Edson, eu tenho um aplicativo que é pra escutar audiobook mesmo. Tá? Tipo um audiobook player, assim. Uhum. E daí tu consegue aumentar a velocidade, aumentar volume. Tu pode aumentar a velocidade ou diminuir, enfim. Acho que é mais útil aumentar, né? Uhum. E é bem bom, assim. Porra, tu para. Daí tu para o audiobook e ele vai continuar exatamente da parte que parou, tudo direitinho. Uhum. Então é bem legal, assim. É legal, isso aí que a Karina tá indicando aí, eu já utilizei ele e vale a pena. Enfim. E mais acho acho que é só, né? Ah, eu acho que de manias estamos, né, cheias. Estamos bem. Cheios de manias. Quem sabe ano que vem a gente não consegue acumular mais algumas aí. Se o podcast sobreviver até o ano que vem... Vai sobreviver. Isso que a gente nem falou, que a gente cheira livro. Que a gente... Enfim. Peraí. Só cheira a Bíblia agora, em nome do Senhor. Oi? Agora eu parei de cheirar qualquer livro, só cheira a Bíblia agora. Né? Deus vivo e único. Não falamos se a gente lê o final do livro antes do início. Quem que faz esse tipo de coisa? Tem gente que faz. Ah, não. Quem que é um maníaco que faz? Eu posso ser dodói, eu posso ser especialzinho, guerreirinho, mas não faço isso, porra. É. Ai, tu nunca pulou umas páginas? Não. Não. Não? Ah. Tá louca? Eu não leio Martin. Ai. Não, eu lia Martin, mas eu não fazia isso, cara. Pular umas paginazinhas, ver o final... E depois Deus volta. Não, o livro tem que ser visto lido em sequência. A gente nem falou da pilha de livros que tem pra ler. E aí é pra chorar. Também. A pilha pra leitura, ela é uma coisa que ela só cresce. Sempre. Sempre. Ela nunca diminui de tamanho, ela só aumenta. Eu falei, não vou comprar nada, não vou comprar um cacete, já comprei, sabe? Eu tô lendo aqui meu carrinho na Amazon já tá cheio. Aqui. Eu tô evitando não entrar. Quer dizer, eu tô evitando entrar. Eu tô evitando entrar. Quer dizer, é. Quer dizer, foda-se, acabei de comprar um livro. Ele nem sabe. Acabei de gastar aqui, ó, R$300 em livro. Ai, nem me fale. Olha. Não, já fiz, gente. Já fiz isso quase. Olha. Vou ir pra Bienal, não vou comprar nada, né, querida? Ah, vou ter assim. Não tem como. Não tem como. A Tayana falou pra mim, inclusive, ó, programa pra daqui 2 anos, mesmo se a gente não beijou, Bienal do livro, tá? Vamos pra Bienal, tá, gente. Você tem que ir. Ó, ano que vem é no Rio. E daí. Nunca fui pro Rio. É bem legal a Bienal do Rio também. É enorme. No Rio, enorme. Esse é o problema. Tem ar-condicionado? Tem, eu acho. Ah, então tá beleza. Eu não me lembro de passar calor lá dentro. Podemos tentar. Ah, mas é que tu vem de uma das poucas regiões do Rio Grande do Sul onde você é quente, né, querido? Muito quente. Então. Inferno na Terra. Eu saí de um lugar frio pra ir pra um outro lugar frio. Mais frio. Pois é, verdade. Não, aqui é um inferno, Deus o livre. Agora vocês falaram da Amazon só pra eu entrar e ver que tem um livro que eu quero em promoção, né? Eu entrei na Amazon tanto de. A Amazon tem promoção, vocês dizem. Por quê? Não faço ideia. Ela tá pra torturar. A promoção dela é especial, tortura o consumidor. Ai, meu Deus. Eu tô vendo aqui e se eu quisesse, eu poderia fechar toda a minha coleção do Witcher, cara. Eu fechei a minha e, tipo, eu quero ler tudo. Eu comprei o último livro porque a Tayana falta só o último pra ler, sabe? Comprei mais. Cara, mas maneira que o Witcher ele tem uma leitura bem fluida, cara. Vai bem rapidinho. Sim, ela falou que o penúltimo é meio chato, mas. O qual da. Torre da Andorinha. A Torre da Andorinha? É. Mas o foda é que o último é dividido em duas partes, né? Sim, desnecessário. São 2 livros fininhos. A gente tá gravando ainda. Ainda tá, porque ainda não damos tchau, né? Tchau. Até o próximo episódio, que eu prometo que. Eu não prometo mais porra nenhuma, mas vamos tentar fazer um pouquinho mais. Aí sequência, mas início, meio fim. Ah, já é pra ir embora, então. É pra ir embora. É, dá tchau, dá tchau. Então, dá tchau, gente, Vinícius. Vou deixar. Tchau, meu nome é Vinícius. Deixa um recado aí pra galera, como se tu fosse uma pessoa sã, por favor. É, deem like em todas as coisas aí, sigam o blog da Karina, sigam ela no Twitter, sigam ela, deem like nas postagens dela no Facebook, sigam ela no Facebook também, senão ela fica muito braba. Fico braba. Eu só e é como, brigo assim. Como diz o ditado, né? Cheia de manias, toda dengosa. Que horror! A gente continua a tradição de não saber acabar podcast não. Mesmo, né, Godoff? Não, então, quem sabe, gente. Quem sabe no próximo? Eu vou dar um recadinho. Próximo, acho que nós vamos falar sobre o Hobbit, talvez. Nós temos aí umas. Pior livro. Umas pautas prontas. Pior e livro. E nós vamos convidar algumas pessoas também. Daí vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma quarta ou quinta voz, em vez de ouvir só talvez nós. Eu três. Saio do podcast. Não, por que, Vini? Tá louco? O cara vai falando um monte de coisas aleatórias no fundo, assim, baixinho. Gente, isso não tá pauta. Vini não vai ser, não, é mentira. E é isso. Diga todas as coisas aí. Até mais.